A Sura dos Dispersadores. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelos ventos que dispersam intensamente. Pelas carregadoras de carga. Pelas corredoras facilmente. Pelos distribuidores de ordem. Por certo, o que vos é prometido é verídico. E por certo, o juízo sobrevirá. Pelo céu de vias perfeitas. Por certo, vós estáis divididos em ditos divergentes. Distancia-se dele quem se distancia da fé. Malditos sejam os impostores. Os que estão em confusão, aliados. Perguntam, quando será o dia do juízo? Um dia, quando forem provados sobre o fogo. Dir-se-á, experimentai vossa provação, isto é o que apressáveis. Por certo, os piedosos estarão em jardins e entre fontes. Tomando o que seu Senhor lhes conceder. Por certo, antes disso, eram benfeitores. De noite, dormiam pouco. E nas madrugadas, imploravam perdão de Alá. E em suas riquezas, havia de direito parte para o mendigo e para o desprovido. E na terra, há sinais para os que estão convictos da fé. E aos em vós mesmos, então, não os enxergais? E no céu há vosso sustento e o que vos é prometido. Então, pelo Senhor do céu e da terra, por certo, isto é uma verdade, tanto quanto o fato que vos falais. Chegou-te o relato dos honrados hóspedes de Abraão? Quando entraram junto a ele e disseram, Salam, paz, disse ele, Salam, povo desconhecido. Então foi ele ter sorrateiramente com sua família e chegou com um bezerro gordo. E aproximou-o deles, disse, não comeis? Então teve medo deles, disseram, não te atemorizes, e alviçararam-lhe um filho sapiente. E sua mulher dirigiu-se aos gritos e bateu na sua face e disse, eu? Uma anciã estéril? Disseram, assim teu Senhor disse, por certo, ele é o sábio, o onisciente. Abraão disse, qual o vosso intuito, ó mensageiros? Disseram, por certo, estamos sendo enviados a um povo criminoso. Para lançar sobre eles pedras de barro. Marcadas junto de teu Senhor para os entregues a excessos. Então fizemos sair dela quem nela estava dos crentes. E nela não encontramos senão uma casa de muslimes. E nela deixamos um sinal para os que temem o doloroso castigo. E em Moisés deixamos um sinal quando enviamos com ele evidente comprovação a Faraó. E ele com seu esteio lhe voltou as costas e disse, é mágico ou louco? Então apanhámo-lo a ele e a seu exército, e deitámo-los fora na onda enquanto censurado. E no povo de Ad deixamos um sinal quando enviamos contra eles o vento estéril. Que não deixa coisa alguma pela qual passe sem fazer dela resquício. E no povo de Tamud deixamos um sinal quando lhes foi dito, gozai até certo tempo. E transgrediram desmesuradamente a ordem de teu Senhor. Então o raio apanhou-os enquanto olhavam. E não puderam levantar-se e não foram socorridos. E antes aniquiláramos o povo de Noé, por certo, era um povo perverso. E o céu edificamo-lo com vigor, e por certo somos nós que o estamos ampliando. E a terra estendemo-la. Então, que excelente aplainador somos nós. E de cada coisa criamos um casal para meditardes. Diz-lhes, Muhammad, então refugiai-vos em Alá, por certo dele sou-vos evidente admoestador. E não façais junto de Alá outro Deus, por certo dele sou-vos evidente admoestador. Assim, não chegou aos que foram antes deles mensageiro algum, sem que dissesse, é mágico ou louco? Recomendaram-no um ao outro? Não, mas eles são um povo rebelde. Então volta-lhes as costas e não serás censurado. E adverte, pois a advertência beneficia os crentes. E não criei os jins e os humanos, senão para me adorarem. E não desejo deles sustento algum, e não desejo que me alimentem. Por certo, Alá é o sustentador, o possuidor da força, o fortíssimo. E por certo, há para os que são injustos porção de castigo igual à porção de seus companheiros das outras nações. Então, que não me apressem quanto ao castigo. E ai dos que renegam a fé por seu dia que lhes é prometido.